Adorai, servos do Senhor, vós que estáis na casa do Senhor e nos átrios da casa do nosso Deus, adorai, adorai. Cantai salmos ao seu nome, porque ele é grande, justo, digno. Ele é santo, santo, porque ele é grande, justo, digno. Santo, Santo e Senhor. Senhor.